Aéreo Dial, Leda, Bosch direto, controle 1-2-0-10-8, aciona 5562. Vado para Miel, meu companheiro Miel, da qual da Leda, que após 3-1-10, Dial, Leda, Miel. Poderia continuar o controle? 1-2-0-10-8, 4-4-6-3, porta com o Fux. 2-0-8, chamará para o Fux. 3895, pronto, copy. Prossiga 3895. 3895, autorizado, 340 Guarulhos. Na cola pista 28, após 3 mil pés, curva esquerda, saída da El, lei da bridge, controle 120-8, aciona 5566. 672, Zona, bom dia, acione identificação, autorizado a chegada a CARI, desça ao nível 120. 120 na CARI, possibilidade de realizar o X-Leda 28, né? Na divisão. Matilde prossegue na chegada, mas a frente será autorizada. Então 32 no metro, vai atingir o CETED. Mantenha o nível 190, tráfego adicional. Agora 9:10 rumo sul, mantendo 100, Airbus 321. Sente o tráfego, 321 no metro. Estou em Salvador, boa tarde, Gol no 777, próximo ao ponto de espera, dá 28, pronto. Tráfego da 32, 1 no meio. 1 no 777, ali mantém na 28. Ali mantém na 28, no Gol no 777. Cometa 119, solo 05, ao liberar para a parte militar, frequência livre, um bom dia, boa tarde. Uma 777, livre de decolagem, pista 28, vento 220 graus, 109. Autorizado decolagem, está 28, Gol no 777. 360 para o 3191. Venta 75, chame Recife, 1251. Tem 05 controle. Está prosseguindo para qual setor? Gente, grata, aguarde 05. Então, 1777, decola 07, controle 120-8. Uma boa tarde. 1208, boa tarde. Geral no 8, autorizado, táxi. Porta de espera do hotel. Para cruzamento, que QNH 1 0 7. Carcarão 1-8, solicitação de controle, modifica a saída para Coral, mantendo curva à esquerda após 3 mil pés e restrito nível 100 até 30 milhas, Carcarão 1-8. Uma saída Coral, vem. Carcarão 1-8, ponto de espera da Rodel, chama 2895 para cruzamento da pista. Autorizado, inspeccionar com o táxi 5728. Após da Elza, está autorizado, Serra Vida 362. Após da Elza, Serra Vida 362, 672. Salvador, acho que é 6213. Já foi o Salvador, acho que é 6213. Não, rapaz. Olá, só papá para o Galeão. Xené 6213, Galeão 360, autorizado. Via Pedro Luno 0, da Colapis 28. Após cruzar 3 mil pés, curva esquerda, sai da. Tá, é o Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5564. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Pedro 1-0, da Colapia 28, para a esquerda, pesca da esquerda, da é o Leda Bridge, 5564, transpondeu, controle 208. Quem confirma apenas sair da El Leda Bridge, reporta o inspeccionar 63-6213. Reportará. Salvador, boa tarde, San 3804, informação Papá. San 3804, boa tarde, acione a identificação, autorizada a chegada CAR e desça para o nível 1-1-0. 110 na CAR. Posso já voar na proa de CAR? Mantenha Dael. Prossiga. Guardião 05, chame torre 1-8-9-5. Eu dou agora transferência 3216. 3216, complete. Aproximação, torre 1-8-9-5. 1895, boa. Não, não, assim, com a intenção é retornar para o campo. Ciente, o Guardião 05. Tem condições de inicialmente aproximar para a cabeceira 35? Tem sim, mas a senhora está com... A depender da posição do tráfego no ILS, a gente pode aguardar e prosseguir a retaguarda, se não for o tratamento. Gente, o tráfego já está próximo ao externo. Mantém então, espere em Itapuã, aguardando para o cruzamento. Guardião 05. Pronto, está tranquilo. Vamos aguardar para a passagem então. Ponto de espera da cabeceira 28, chama a torre 118.95. Pátio 3, Pio Alfa Golf, cabeceira 28.95, ligar. Bom trabalho até lá. Na Fusca. Salvador, cidade, situação de crescimento, de Azul 4076, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a CARI, desceu nível 1-2-0. CARI 1-2-0. Na 28, o TAN 32, 1-6. 777, controle. Na escuta, 777. Peço que o senhor tome conhecimento do lotão Bravo 1232 2012. Sete. 3895 está autorizado. Pushback e acionamento, chama quando pronto para o táxi. Chamaremos, obrigado. Legal, uma 017. Gente, carteira 18, mantenha a posição. Gol no 777, chame Recife 1251. 251, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, o tanto 3144, está passando, está no 77. 3144, acione identificação, autorizada a chegada CARI, desça para o nível 130. CARI, desça de 2, autorizada 130, 3144. Prossiga. Quem decola na saída da EL deve manter restrição do nível 100 até 30 milhas após, sobe para o nível autorizado. Bom, então na curta, a critério da senhora aí para cruzamento. Confirme mencionado 0196. A gente prossegue via corredor e sai a porta na rotatória ou bivoca o campo, que é legal no 097. Bravo, que luz. O carteira 18, aguarde para os cruzamentos. Quadrona, prossiga. Autorização Guarulhos, em Videgol 340. Mantenha-me, escuta agora para a Copa, por gentileza. Prepara a Olha da Bridge. Da 219, uma boa tarde. 219, obrigado, boa tarde. Carcará 18, autorizado o cruzamento da 28. Vai manter posição na Delta e aguardar para prosseguir o táxi de Alfa. Juliette 321. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. Reportará, fechando para 2.107. Oi, Salvador, Juliette 6721, na final do X-Way da 28. Jet 5728, mantenha a ponto de espera. Era 18, após passagem do tráfego da TAM no táxi, prossiga via Alfa até o ponto de espera da 10. Confirme? Afirmativa, até o ponto de espera da 28. Confirmando. Vai até o ponto de espera da 28 via Alfa. Torre Web 6721. Web Jet 6721, no livre pouso pico 28, vento 220 graus, 129. Livre pouso na 28, 6721. Região 05, aguarde. Pelo Quebec Serra, decolou 18, controle 120, décima 8, bom dia. 1208, bom dia, Sierra. Torre de Salvador, muito boa tarde, Webjet 728, ponto de espera da 28. Webjet 5728, visual com tráfego da, na final? Afirmo. Após passagem do tráfego, a linha mantém 28, Webjet 5728. Após o tráfego na final, a linha mantém 28, 5728, muito obrigado. Livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar, Vitor Maikebeck. Zero. Para da Olinda Bridge. Da Olinda Bridge, obrigado, 624, guarda. Vitor Mike Quebec, a linha e decola da 17, vento 220 graus, 10 mais. Bonito. Objeto 1721, no solo aos 20, livrando à esquerda, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. Esquerda 219, até já. 340, vai decolar da pista 28, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, após decolagem, curva esquerda, está restrito manter 3 mil pés, manter a proa até 3 mil pés conforme solicitação do controle. Aciona no controle, aciona no transponder 5575, a frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, NDV 340. Decola da 28 com curva esquerda, da El Leda Bridge. Repito, deixa a curva esquerda para 3 mil metros, 5575 no transponda, 0208 ao controle, 6741. 6741, cotejamento correto? Fique atento à restrição prevista na saída da El nível 100 com decolagem da 28, ok? Fique atento, aí previsto em Notam. Sim. Apolo web 6721, livrou na Alfa. 6721 vai prosseguir Alfa, manter a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 672. Os 21 no controle 120 décima 8, uma boa tarde. 208, boa tarde, então aquele é que tá aqui. Vai seguir à esquerda em frente, pátio 3, quilo, alfa, golf. Na golf, vai chamar torre, 118 decimal 95, o altímetro marca 1016. O Webjet 6721 vai manter posição após a passagem do tráfego da TAM, ingressa via Juliette para o 5. O Chanel 62 no 3, condicionado após a passagem do TAM retaguarda, autorizado push no 3. Após o TAM retaguarda, tratamento de meta. 05, prossiga. Retornou ao patrulhamento, tem as 11 horas o Vitor Mike Quebec. A intenção é continuar em patrulhamento na linha do litoral, tá na sua escuta, sinal 0105. Gente, visual com tráfego acidente, mantenha a linha do litoral, escuta do controle, guardião 05. Escuta permanente, guardião 05. Oceania 6254, na escuta? Oceania 6254. Vamos lá, tem um notam previsto, Bravo 1232, que prevê restrição nível 100 na saída da ELA, ok? Toma ciência do mesmo, vamos à cópia? Vamos à cópia, 6254. 6254 está autorizado para o Santos Dumont, nível 360. Decola da pista 28, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, após decolagem, curva esquerda. Prossegue via Pesulo 90, SMAP, Lufthansa Barbacena. O código transponder é o 5003 e a frequência do controle 120.8. Após decolagem, vai manter proa até 3.000, aguardando coordenação do governo. Autorizado, Santos Dumont, 360, decorada 2258, cumpriu o perfil da El Leda Bridge. Pesulo 90, SMAP, Lufthansa Barbacena. Transponde 5003. 120.8. Mantém a proa após a decolagem, até cruzar 3.5, aguardando seus pais. 6254 está pronto no portão 8. 6254 está autorizado. Puxa back acionamento, chama ataque. Autorizado, chama ataque. 6254. 76, reduz a 2009, desce 2010, autorizado a final LS. 2009, 2010, autorizado a final LS. 3144, redução 2109. Na escuta da Torre Salvador? 18 na escuta, prossiga. No Quebec, você é a presença livre. 8, na escuta da Torre Salvador. 118.95, altímetro marca 1017. Azima ativo para pátio 3, estilo Alfa Golf, quando lá 18.95, na NA2. Azul, Alfa Romeo de Palma, Aracaju. Mantenha a Itaron, aguarde a coordenação. Aguardando a coordenação, Celita, obrigado. 04, Torre está lhe chamando. Ah, não escuta, prossigo, noite, alinhado e pronto. O Carcará está alinhado e pronto, Torre. Carcará 18, inicia de imediato? De imediato. Vento de decolagem, vento 230 graus, 10 nós. Iniciando. Então 3804, mantenha a aproximação e aguarde para o Celita. Guardando. 3144, complete redução 1709. 2179, 3144. Gráfico Luiz, que vai manter a espera com curvas pela esquerda, aguardando instruções. A gente tem mais três tráfegos na sequência. Então, 3804, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 28, então 3804. Carcará 18, mantendo pro até 3.000 pés, chame o controle em 120.8. 308, Carcará 18, conforme você recebe agora. Clareza, intensidade 3. Sim. 6741. Prossiga 6741. Para puxar o estacionamento. Autorizado, puxa o estacionamento de ataque. Tempo atrás. Para 3144, desça 2000 pés, que negar 1097, autorizado a final LS. Para 2000, 1097, autorizado a final do Zulu, o 3144. Salvador, o Carcará 18, boa tarde. Carcará 18, boa tarde, contato radar, suba restrito ao nível 100, curva à esquerda, direto coral. passageiro está presente com esquerda coral? Afirmo. Entre esquerda coral, o 18, retido no 00. Contornar o pátio, ingressar à direita, pátio 3, quilo, alfa, golf. Quando na golf, chama a torre em 118.95. O altímetro marca agora 1016. 06, pátio 3, quilo, alfa, golf, monitorando a 722. Deixa agora de aproximar o centro. Solo 121, decimal 9, mantendo posição na taxi Delta. 219 vai manter na Delta. É o 3204. Alô. Corre, são 3895, mantém o ponto de espera. São Salvador, boa tarde. É o SAM 3804, livro. 3804, muito boa tarde. Vai em Alfa manter a posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 3804. Obrigado, boa tarde. Solo Salvador 4463 azul para pushback acionamento na posição 1. O 4463 é o número 2 receptor, vai manter me escuta e vai aguardar. Mantendo escuta aguardando 4463. 4463 está sem restrição da El. 3283, boa tarde, acione identificação, autorizado a chegar na CARI, desça para o nível 1110. Nível 1110, 3283. Salvador, passarão 8, solicito comunicações de proa direto para Arubi, proa 268. Mantenha a coral ainda, aguarde a coordenação. Estabilizou no localizador, o 3144. 3144, complete aproximação, torre 1895. 1895, 3144, bom dia. Bom dia. 3283, solicita para o Anticari. Bom dia, 3144, mantenha aproximação, guarde pista livre. 44. Marca 1016, envolve até a próxima. Gente, via Kilo, Alfa e Golf, meu ponto de espera 28, monitora São Gil, 744. O azul 4463, coordena com a equipe de solo, assim que o tráfego do objet liberar, autorizado push no 1. Pode tráfego do objet, está autorizado no 1, push no 4463. Então 3804 vai manter posição na Juliette, seu gate é o 01, aeronave da azul já foi autorizado início. Sim, está aguardando. 04 5-4, informação para a parte. Onda 754, acione identificação, autorizada a chegada CARI, desça para o nível 120. Chegada CARI para 120, 754. Azul 4076, solo aos 32, primeira esquerda, mantenha taxi Delta, chama solo em 121 decimal 9. Primeira esquerda, mantenha Delta 4076. Solo, Azul 4076, muito bom dia. O senhor vai manter posição na Delta, visão ao contrato da Vigente no pátio 3? Gente, visual com Edson. Você vai manter a posição na Delta, o objeto vai taxiar para o ponto de espera da 28. Assim que ele liberar aquilo, o senhor segue em frente, ingressa no pátio 3, vai para o Finger 09 no pátio principal. Eu te aguardo o EGA para os olhos bastante, ingressa pelo aquilo, pátio 3, portão 9, 4076. O portão 9 no, Finger, no pátio principal, tá? Ok, no pátio principal, obrigado, 4076.